Os meus sonhos não morreram. Não, os meus sonhos não morreram. Não, esse não é o meu fim. Sei que existe uma palavra liberada sobre mim. Não, os meus sonhos não morreram. Não, esse não é o meu fim. Sei que existe uma palavra liberada sobre mim. Quando Jairo disse ao mestre que sua filha faleceu, Jesus disse: ela só dorme, o seu sonho não morreu. Eu a ressuscitarei e a restituirei. Ainda sou teu Deus. Não, os meus sonhos não morrerão. Sim, há uma fé viva em mim. Sei, no Deus em quem tenho crido, esse não Jairo disse ao mestre que sua filha faleceu. Jesus disse: ela só dorme, o seu sonho não morreu. Eu a ressuscitarei e a restituirei. Ainda sou. Jesus, tem.